meu coração pulou. Você chegou e me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei pra renovar meu ser. Faltava mesmo chegar você, assim sem me avisar. Bate pouco de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu. Olhos de cristal me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me Encontro Central, com as mais belas canções de amor do rádio, para você ouvir e viajar no tempo e no amor. Daqui a pouquinho tem mais sucesso e a nossa tradução. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá, apaixonados, namorados, amantes! Eu estou voltando com mais uma hora de muita emoção, com as belíssimas canções de amor e trazendo, claro, os recadinhos apaixonantes para você. Mas agora é hora da nossa linda tradução. Vamos juntos se apaixonar.

coral può. Lasciami così come sto, di dove luci ho scoperto, non me l'aspettavo così presto, proprio no. E mi trovo impreparato, sai, questo tiro al cuore che mi fai. Io così prudente, sai perché? Non ho dimenticato più le matoste prese già, che se non sbaglio anche tu. Parole chiare, stare insieme io e te, senza legarsi mai, senza sbilanciarsi mai. Vedi che non sia così, sai, disorienta, sai. Oh. Encontro Central. existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Encontro Central, o lugar certo para os corações apaixonados sentirem-se felizes. Encontro Central. Smile. Oh,